Estamos aqui bem no centro do calçadão de Campina Grande e estamos fazendo uma simples pergunta. Minha senhora, vem até aqui, por favor. Por que a senhora te dá uma trepada com o Edilson? Tá bom, ótimo. Aquele gordo tem capacidade de conquistar a senhora? Ele fala muito bem, né? O que a senhora acha de fuder com ele? Eu acho que é uma boa. Eu fiquei sabendo que o cacete do gordo é muito grande, viu? O que a senhora acha de trepar com ele numa rede? Ele ia cair bastante. Muito obrigado, viu? Continuamos aqui no calçadão com a seguinte pergunta. Moça, por favor, você acha mesmo que é dos gordos entender você? Não, entende, mas sei lá, se a gente tiver uma boa técnica, né? Dizem que ele correu atrás de um mocinho do São José da Mata. Dizem que ele correu atrás de uma mocinha de Bodocongó até São José da Mata. Você acredita? Porque ele é um cara muito corpulento. Como ele vai correr pra tentar... Muito o quê? Corpulento, grande, né? Entendeu? Você acha que o cacete dos homens de antigamente é o mesmo gosto do cacete dos homens de hoje? É que eu não ando um pouco desatualizada. Muito obrigado, tá?